4071 Copiou, que foi autorizado por Campinas, 360, via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, conforme a rota. Decolando a pista 10, saída Latael, até depois direto Leda Bridge, transponder é 5506 e o controle 120.8. Mas o 4071 no cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Web 5810, Alfa Juliette, portão 04. Juliette 04, 5810. No 3 está livre, 110.89. Livre decolagem, no 0, com o número 3. Três, dois, cinco, oito, voo direto mar e desça do nível de voo 050 QNH 10016. Solo Salvador é o gol 1885 no box, está na posição 89 para puxa acionamento. Gol 1885, livre acionamento, chame táxi. Chamada táxi 1889, gol 1885. Controle Salvador, boa noite, gol no 398, centro da X-Ray. Gol no 398, acendo identificação, autorizada a chegada na área e desça da nível de voo 060, que negando 06. Desce para o 060, chegada na área 1016, gol no 398. Approach Florida West, 775, passing flight level 190, descending to 110 with X-ray. 775, scope identity, please. I'm 11-10-7050, QNH 1016. Stay QNH 1016, go to West 775. 775, descend 7000 feet. I'd say, say again, altitude? 775 and 4000 feet. Understand, clear to 4,000 feet, Florida West 775. 775, Roger. 8 poderia voar direto do Sul, né? Então, 350 aguarda devido ao tráfego decolado na saída da porta. A 3858 vai direto do Duna, desce até 2000 pés, Senegal na 016, reposta habilitado localizador. Duna 2000 pés, 3858, 3858, cumpriu o controle. Afirmativo, 3858, 2000, informar. Táxi Gol 1885, POB é de 95, 4 horas e alterna com 5. Táxi Gol 1885, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 016, bom voo. Entre no 016, ajuste Pátio Índia, ponto espera, chame a torre em 186, Gol 1885. No 398, vou direto TAP, desça até 3000 pés, que é negão no 016. Direto TAP, descendo para 3000 pés, no 016, agora no 398. Uno 3, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 288.260, até logo, bom serviço. Você também. Salvador, Gol 1885, ponto espera da 10, pronto. 1885, autorizado, alinhando da cola pista 10, 110 graus, 1200. Ainda cola Gol 1885, ponto espera. Direto Duna. Direto Duna, Gol 398. Salvador, boa noite, gol 1604. Gol 1604, vai ser identificação, autorizada a chegada à mar e desça da nível de voo 050, que é legal na 096. I-16-050, Mari, gol 1604. Seven seven five, reduce speed to 210 knots. Roger, 775, reduce speed to 210 knots. Paulo Salvador, azul 4071, solicita pushback e acionamento, lá no portão 01. Chame táxi, azul 4071. Chamará para o táxi, 4071. Salvador, gol no 885, boa noite. Gol no 885, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. 360 no perfil da El, gol no 885. Gol no 398, desça para 2000 pés, que é negar na 096. 2000 pés, 1096, agora no 398. Seven seven five, do speed 180 knots. 775, slow to 180 knots. Realizador de estadista, 3858. 3858, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, décima meia. 2-6, bom final de 5. 1-3-9-8, autorizado a final LS, aperte obrigado ao localizador. Autorizado LS, assuntará estabilizado, gol 1398. Esse 5216, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85.2545, trip 56110. 5216. Noite 3858, baixou e travou. 358, continua a aproximação. Vento de 110 graus, com 8 nós, livre pouso. Livre pouso, 190, 3858. Boa noite, solo, Chané 6210, não, 6201, aguarda o Rio, por favor. Informação em curso Yankee, aprovado Galeão 360, via Pêssego 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, letra após voo direto bridge com curva à direita, transponder 55 no 3, controle 1-20-80. Segue autorizado Rio, nível 360, decola da 10, curva à direita da EL, letra bridge. A partir daí é o Pêssego 10. Vai ser controle 1208 e aciona 5513. Estamos no 5. Reportarei pronto. 201, peso 10 até Smart, ponto conforme rota do plano de voo, cotejo. Peso Lua 10 até SMAP e após conforme a rota do plano de voo, Chanel 6201. Chanel 6201, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Salvador, boa noite. Chanel 6310, autorização para Recife. 20 minutos, cópia, 6310. 20 minutos pra cópia? Confirme, daqui a 20 minutos pra cópia? A saída? Não, quero a saída se possível, mas você falou daqui a 20 minutos que tem a cópia? Não, um minuto, é só pra não atrapalhar o navio que vai iniciar o táxi, ok? Ah, tá ótimo. Você sabe a saída pra mim? Bucacaju. Obrigado. Solo Salvador, azul 4071, para táxi, VOB é 73, autonomia 4 horas 50 minutos e alterna Ribeirão Preto. Feita no zero. Completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. 1986, agora no 398. Espero chamar a torre 186, 1016 copiado, obrigado, boa noite. Travado. Gol 1885, chama agora o centro Recife. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, 133, 25, gol 1885. Saída PUC, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 55 no 5, controle 120, decimal 80. Autorizado 350, pela UPSAR, número 158, saída PUC, Caju. Curva esquerda pela 10, 1208, Chanel 6310. Chanel 6310, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei. Salvador, boa noite. Web 5827, sente da TIS para Galeão 360. Boa noite, 5827, Galeão 360, via peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após voa direto bridge, com curva à direita, transponder 5507, controle 120, decimal 80. Web 5827, autorizado, Galeão, desolou 10, SMAP, decolando 10, subida da EL, Leda, bridge 5507, o controle 20, decimal 8, Web 5827, apenas confirmando 360, autorizado. 3858 Datan Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 0338. Web 5827 confirmando, nível 360, autorizado. E sua rota será o peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Positivo, 360, peso 10, SMAP, rota plano de voo. Web 5827, grato. Tá no 04. Gente, chame pronto, 5827. Chama na pronta. Established on the localizer inbound 110. Contact Malta 118.6, have a nice landing. Say again. Contact Malta 118.6. Thank you, 18.6, hold on. Hey. 4071. 4, autorizado ao final do procedimento LSX-Way, desça para 2 ou 10, altímetro no 06, reporte estabilizado. 16.000, vamos chamar estabilizado LSX-Way no 604. Roger, continue approach, standing by. Go no 398, libera direita, 121, décimo 9. Libera direita, 1219, gol no 398. Vento 110 graus, 8 nós, livre decolagem. Livre decolagem, pistão no 0, 4071, obrigado. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Taxi Alfa, mantém posição antes da Juliette, ponto 398. West 775, clear to land. 110 degrees, 06 knots. Roger, understand, Port West 775 is clear to land. Azul, pode chamar o controle? 120, décima 8, tem um bom voo. Até a próxima. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, meu. Saída da El, passando 1400 pés. Azul 4071, no contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, após ler do direto brilho. Mantendo o perfil, subindo para 360 após da El, direto, após ler do direto brilho, Azul 4071. Fire on ground at 26 right, Alpha Kilo Infantry. 98. Juliette, portão 09, voando 398. Parabilizado, LSX-Way, voando 604. Agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 86, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, gol no 604. O 604, continua a aproximação, repara baixar pra lá. Vai reportar baixa, já está baixa travada, senhor, agora no 604. Está autorizado o pouso, 110 graus, 612 nós. Livre o pouso, agora no 604. Sol Salvador, tá 3662. Tá 3662, Natal, aprovado nível 370, via peso 10. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5597, controle 1220.80. Autorizado Natal, nível 370, via peso 10, decolada pista 10, curva esquerda Puca Zipar. Transponder 5597, controle 208, tá 3662. 604 no solo aos 31, 1219 à direita. Com o centro Recife, azul 471, boa noite. Estacionamento 04, objeto 5827. Web 5827, livre acionamento, chame para o táxi. Solo, 04, livre open. Bom, 604, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 604.